coração honesto clama. Não há Deus, não há bondade. Todos se desviaram da chama e a iniquidade é realidade. Olhe, Senhor dos céus, buscando quem te busca. Entre os homens tão infiéis, quem faz o bem e te educa. Oh, vem, Senhor, trazer salvação de Sião, traz luz ao coração. Quando os cativos forem libertos, nosso júbilo será certo, alegria para Israel. Em ti, Senhor, é nosso céu. Comem nosso povo como pão, obreiros da iniquidade, não invocam tua mão, desviados da verdade. Mas o teu temor, Senhor, virá como um raio, destruirá todo o pavor e nos dará um novo ensaio. Oh, vem, Senhor, trazer salvação de Sião, traz luz ao coração. Quando os cativos forem libertos, nosso júbilo será certo, alegria para Israel. Em ti, Senhor, é nosso céu. Oh, se a salvação já viesse, quando o povo em ti se alegresse, Deus ouve nosso clamor, traga paz e restauração. Trazer salvação de Sião, traz luz ao coração. Quando os cativos forem libertos, nosso júbilo será certo, alegria para Israel. Em ti, Senhor, salvação de Sião, vem aqui.